Sessão 7 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Cidade do Vício, de José Valentim Fialho de Almeida. Mater Dolorosa. A noite fora surpreender o rebanho nos cabeços de Montalão, avançadas da Cordilheira Adusta, que fechando o vale pelo norte, vinham morrer pouco a pouco em outeiros já cultivados, e mais raros à medida que em volume e redondeza decresciam. Ia um desses verões alentejanos, calcinantes e sesonáticos, em que o sol arde desde o nascente ao ocaso, não bole folha a cício imperceptível, e todos os leitos de ribeiras sugadas e corcovas de caminhos faíscam sob a luz, em reverberações implacáveis. Tempo em que se trabalha de noite, as perdizes fazem ninho, figueiras e vinhas dão frutos, e nos cantos das hortas os ouriços se rebolam por baixo de abrunheiros e damascos, a espetarem nas puas da sua armadura a provisão de uns poucos de dias. Outeiros e courelas iam já ceifados, viam-se restolhos amarelecidos, rompendo da terra esboroenta, como barbugens brancas em face de velho. De longe em longe, no país cerealífero, uma ou outra oliveira derreada cortava um gesto aflito na crueldade do céu. E para a banda em esquadrão cerrado, as azinheiras desfilavam em negrumes guerreiros e formidáveis, cobrindo o solo por léguas e abalando em silêncio como para alguma surpresa. Durante o dia inteiro, o rebanho percorrera a pastagem comida e recomida de Montalão, tendo acampado de manhã nas planuras e faldas da cordilheira, subindo lento por córregos e ladeiras e topando as cumeadas por fim. Com semelhantes calmas, impossível de dormir nos currais. Morriam ovelhas de asfixia e morrinha, pelas inclemências do clima e putrilagens da água. E a penúria dos pastos trazia os gados magricelas, atrasava as crias e consumia os lavradores. Desidério Jacinto, pastor do rebanho, ia em bons anos. Nunca tinha visto mortandade assim, nem que fosse coisa de Deus para castigo dos nossos pecados. Não era o amo só que sofria os azares da calmaceira, que se as perdas dele eram maiores, mais alentados também os lucros vinham, havendo ocasiões de lhe trazer pro monte soberanos aos sacos das feiras onde o mandavam vender cabeças. Mas o pastor sofria por cima de todos. Das 11 ovelhas que no rebanho tinha de seu, 3 eram já mortas de gafeira e as outras Deus sabe. Ora, essa noite de restolho nos outeiros tinha sido mal dormida por ele e quase levada no cálculo dos meses de trabalho que havia de cumprir para reaver o triste dinheiro empregado nas suas ovelhas mortas. A um ocaso de extraordinário escarlate, intenso, gradual e enorme, rosando arestas de fragas com fugitividades de ribalta, formas nuas de troncos, eremitérios e clareiras, sucederam uma reviviscência de rumores desde a manhã interrompida, voos de rolas e pombos, gritos de melros, codornizes, papafigos e o grigri dos melharucos, vivo e musical na altura, predizendo a aura da tarde e pelo canto espaçado, antecipando as ave-marias rústicas dos campanários. Vagarosamente os cimos escureceram. Foram-se as árvores fundindo em penumbras errantes, à medida que se tornava plúmbia e baça a calote encendida do céu. E, por fim, também o último riso da luz se foi, já serenamente dormia o campo, fatigado do dia tórrido e a espaços ressonando no borborinho doce da folhagem. O rebanho anunciara gradualmente esta transmutação de horizontes e emurchecer de tintas, pelos tons e duração dos balidos. A cada vez que esbotava nas nuvens alguma dessas glórias efêmeras cor de bronze tonquim, esboçadas de acaso como em fins de tela impressionista, deixando filtrar no erradio da perspectiva lentamente uns filamentos mais notívagos de sombra, saía dessas gargantas um coro fúnebre modulado em trêmulos de pranto, absorvências de elegia, ritmos de balada e todo convulso às vezes na aflição dos mudos, que ao expirar do amigo ou do irmão querem blasfemar e têm a língua impotente. Esse coro dizia a tristeza de captivos, longe da pátria, erguendo braços súplices entre vagalhões de sombra trágica e membros flageladores de espectros. E às vezes de mansinho, como se fosse em segredo, fazia palavras articuladas de queixa e ia-se apagando, apagando. Correndo à vista, poder-se-ia contar por corpos, esse exército armado de chifres e todo ruidoso dos chocalhos. Iam na frente os guias barbados, chibatos enormes de pelo fulvo e andar solene, cornos altos, os grandes chocalhos badalando. E de pescoço erguido, um ar mefistofélico de barbas, toda a lanugem flutuante no ventre, esses grandes bodes corriam na pastagem adiante das mais cabeças, farejando, retorçando, trepando pelos troncos baixos, subindo aos penedos e fazendo, para assim dizer, no seu giro, o quadro gráfico do acampamento a ocupar. Após, seguia a grande massa das ovelhas, carneiros e cabritas, toda a pacífica e fecunda legião das fêmeas e procriadores do rebanho, de cabeças rasteiras, a lã negra, encarriçada e fofa, e a cornadura transversalmente estriada. Tinha já sofrido tosquia maior parte, de forma que, sob a pele vincada de tesouradas, os ossos de cada um saltavam na magreza angulosa ao menor solavanco dos corpos. E por entre a turba furavam os pequenos mais velhos, brincalhões e vivos, cabriolando e caindo, apoiados nas ancas das mães ou sugando as tetas com fúria de esfomeados. Muitas ovelhas enfraquecidas de parto seguiam devagar, parando a dar mama às crias novas, ou cortando graminhas num abatimento triste. E atrás de tudo era a pequenada de meio-dia, de um dia e de dois, pequeninos informes cambaleando esmagados sobre altas pernas vestidas de pelugem fina e longa e abanando ao vento as orelhas espalmadas, sem curvatura e sem meneios. Na vanguarda, então, como a luz caía mais, os bodes erguiam o focinho parando de comer, viam de lado os ares embaciados e as últimas franjas de ouro das nuvens acertadas às tiras, sobre um céu cor de pérola, palpitando nas últimas radiações do sol. Para baixo, nas chapadas, era uma confusão sombria de laivos que se deslocavam e fundiam, tornando a espessura lóbrega. E esbatiam-se as ramadas, perdida a noção das distâncias. Um dilúvio de treva vinha dos vales lento e sem rumor, submergindo as aldeias, as florestas e as montanhas. Vendo a noite cerrada, Desidério Jacinto pôs-se a juntar colmos, palhoças esquecidas, fenos que estavam hirsutos à beira de uma alverca ou outra. Depois cortou ramadas nos ambujeiros que havia, esteve a cardar nos dedos nodosos o seu pedaço de isca, chapéu de borla para a nuca, a volta do cajado apoiando o sovaco, um lenço amarelo enrolado na cabeça e alforjes ao ombro. Pôs a isca no gume da pederneira desconforme, com o fuzil feriu fogo. Os cães, percebendo, vinham mansamente para ele de olhos doces, ondulando as caudas alvadias. Desidério Jacinto ajoelhara ao pé dos pastos em monte que tinham por cima a lenha cortada das árvores. Meteu pacientemente a isca acesa por baixo de tudo, esteve assoprando até aparecer labareda. Restolhos fora, o rebanho estramalhava-se a fazer cama, escolhendo para dormir os terrenos declivosos e desamparados, onde a aragem desce de chapa. E como para além do lume tudo se perdia em escuro e a flama da fogueira encandeava o pastor, ninguém viu uma pobre ovelha que, extraviada do rebanho, conseguia ao fim encontrá-lo, extenuada e esquelética, trazendo de rastos com os dentes o borreguinho parido de manhã. No campo e de verão rompe o dia às 3:30, quando a cotovia faz a primeira ascensão nos céus, para dar do alto aos voláteis emboscados nas folhas, nas ervas secas das barreiras, nas tocas, nos canaviais e nas balsas, rumor para a grande pastoral beethovenica da manhã. Acesa na palidez do horizonte, a estrela d'alva tem frêmitos de pálpebra sonolenta. Vai-se rasgando a névoa das alturas, de envolta com exalações silvestres dos vales, e cardumes de nuvenzinhas brancas ondulam as barbatanas de renda, por toda essa piscina cérula que é desconforme como uma ambição de rapaz. Foi quando Desidério Jacinto, retomando os alforjes e a manta, assobiou aos rafeiros e fez partir o rebanho pela encosta da montanha. Mesmo no cabeço, alastrava-se uma clareira redonda, entre pedregulhos e restos de um moinho abandonado. E deitada numa atitude indiferente, cabeça no chão, o focinho coberto de mucos, a pobre ovelha viu partir as companheiras e deixou-se ficar de guarda ao cadáver do pequenino borrego, das suas entranhas nascido. Prolongou-se a manhã. Acordaram os arvoredos e os pássaros, passaram num voo pesado, bandos de perdizes a matar a sede lá baixo nos raros pegos da ribeira. Veio o sol, abelhas zumbindo, bandos de borboletas fulvas, gafanhotos e sardônicas nervosas, tudo que começava o seu dia alegremente, lutando, trabalhando, cantando. E o rebanho, já longe, fazia no toque dos chocalhos plangente, uma poesia rústica, simples e penetrada de melancolias. Quando, de repente, dois corvos pousaram nos alicerces do moinho. Eram enormes esses corvos, com penas azuladas luzindo de cerúmen, crespas e afiadas como cutelos de bom aço. E impertigavam-se um para o outro, chegando os bicos num quase beijo de aliança, aos saltinhos nas pedras, firmando patas, balanceando os rabos, com olhos oblíquos sobre a mãe e sobre o filho. E estendendo os bicos córneos, dentados miudamente no bordo, longos e negros, quedavam-se numa espécie de consulta, sem grasnar, sem mexer, como planeando campanha. O maior, então, atreveu-se a olhar de perto os dorminhocos do rebanho e veio marchando clareira fora contra o borreguinho morto, com os sobrecenhos de inquisidor, sinistro e fero, enquanto o outro ficava à espera, todo inquieto, voejando, consultando as vizinhanças, mais cobarde, talvez. A ovelha nem dera rumor. Conservava a cabeça inerte para a terra, as pernas dobrando sob o peso do corpo, orelha caída e mole, e sem movimento a cauda, parecendo morta. Aquela postura extinta animou o carnívoro, que veio mesmo ao pé do grupo, se pôs a andar de redor mansamente, assentando a pata com uma espécie de precaução, jeitos desdenhosos de cabeça e surdos ruídos de serra no bico poderoso. Mas nos alicerces afastados do moinho, dois corvos mais acabavam de pousar, ainda maiores e mais negros. Já o sol causticava nos saibros e vinha seco um chiar de cigarras nas árvores. Atraídos uns pelos outros agora, os malditos abatiam-se aos bandos, depois de voejar em elipsoides muito alto por cima da presa. e as dúzias, as cabeças fúnebres, surgiam por trás das rochas, armando conclaves de momento, debandando como fantoches, vindo de novo remoinhar aos saltinhos, ondulando, subindo, descendo e quebrando o circuito, como numa dança selvagem. O ataque parecia ordenar-se à medida que se espessavam fileiras. Havia já um chefe, velho corvo sem cauda, ferozmente faminto e audaz, que afinal, com um grande pulo, caiu no cadáver às bicadas. Os mais cerraram-se, apertando o círculo, cingindo os dois corpos imóveis, batendo o chão compassadamente com ritmos de marcha guerreira. E mal um deles grasnou, não sei que ordem de batalha, grasnaram também os mais, num coro estridente e lúgubre que abria em risada, terminando em uma espécie de uivo, gutural e rouco. Nesse momento, a ovelha ergueu a cabeça devagar, firmou meio corpo nas patas dianteiras e esteve a olhar de narinas altas, sanguinolentas, pela mordedura dos moscardos gangrenosos. Aquele movimento fez uma hesitação no exército de grasnadores fatídicos, cujo círculo se alargou, vergando em receios de castigo. Viam-se os bicos alinhados, convergindo sobre a ovelha e cria, examina em ar de pontaria, e fazendo para dentro do círculo uma golilha negra de punhais. E se ao mesmo tempo as cabeças voltavam, desses olhos chamejantes, inquietos e febris, fuzilavam sardonismo feroz, uma como certeza de vitória e provocações mudas, em que havia inteligência. Quando a ovelha fitava um grupo, esse grupo imobilizava-se com atitudes marciais, as pernas em fila, caudas em fila e asas pendentes como abas de casaca num enterro. Mas o resto convergia por detrás da mãe aflita, de mansinho, aos encontrões com frêmitos de impaciência já, mas preferindo cansá-la pelo cerco, deixá-la agonizar para ali de impotência junto do filho coberto de moscardos verdes. E como se sentiam fortes pelo número, longe das vistas de homem, senhores do campo e espicaçados de calma, entravam já de escaramuça, armando sortida, aos pulos no mesmo sítio, enfunando as asas como para aligeirar os corpos e prontos ao primeiro sinal. O corvo velho estava na frente, contemplando o cadáver de cabeça reflexiva, com ideias talvez na presa do leão. E muitos picavam o terreno ao acaso, como a disfarçar os intentos, enquanto a ovelha se levantava custosamente e, com o corpo mirrado, pernas oscilantes e narina aflita, vinha cobrir os restos do seu pequeno defunto. Chovia fogo do céu embaciado e calmo, como de um capacete em brasa. Fumos sujos de queimadas subiam direitos de onde a onde. E era a hora terrível em que a paisagem não tem sombras nem correntes o ar e vem cintilas cruas de todos os ângulos e superfícies. O borreguito morto estava de olho esbugalhado, numa espécie de êxtase à luz, meios riscos na boca entreaberta, onde já havia larvas de insetos. E a ovelha aguardava-o entre as patas, girando com a cabeça por um e outro lado, à medida que a petulância dos corvos recrudescia. Os seus balidos frouxos, vindos do fundo do peito, tinham modulações de desespero mortal, e umas vezes imploravam graça debalde, vibrando em lágrimas de sangue, referindo que era aquele o seu filho, contando a vida do rebanho, querendo abalar pela comoção. Outras vezes, perdida a esperança, era uma imprecação à insensibilidade de Deus e do céu e rouquejavam de angústia. O corvo velho, por fim, saltou de vez e, com uma bicada gulosa, arrancou um olho ao cadáver. Então os mais vieram em turbilhão, esbofeteando a mãe com as asas metálicas, grasnando de voluptuosidade na disputa de algum bocado. Com esforços desesperados, a ovelha resistia, marrando nos algozes com a sua fronte sem cornos, e recuava, punha em rotação a anca e os membros posteriores, saltava bruscamente espicaçada nessa grande luta desigual. Apenas esses bicos todos lacerando a pele do cordeiro lhe desnudaram a vermelhidão da carne. Não houve mais resistência possível, tamanho o ímpeto da investida. Agonizando então por todo o corpo ferida e escorrendo sangue em borbotões, a ovelha já não sabia o que fazer. Balava rijo, erguendo o focinho coberto de mucos rutilantes, perdera um olho na peleja, mas investindo sempre a desgraçada. Quando era já tudo impossível e o borrego pelos rasgões do ventre bolsou os intestinos num começo de podridão, nada pode dar ideia da alegria selvagem e pantagruélico apetite dessa canalha sem freio. Disputavam-se os bocados de bico para bico e os mais atrevidos alojavam-se por baixo da ovelha no intuito de se banquetearem melhor. Num derradeiro balido, em que se exalava também o esforço derradeiro, deixou-se a mãe cair para cima do filho, aniquilada, resignada, sem queixa. E até a última convulsão defendeu o cadáver, oferecendo o triste corpo da múmia em resgate por aqueles queridos despojos. Já se não sentia ao largo o rebanho, e no silêncio adusto do calvário, por todo o dia à vontade, os corvos tiveram festa. Fim da sessão 7. Lido por Mônica Hinrichs Maia, Erlangen, 6 de abril de 2022.